Sou filha da lua tingida no sol. Pele preta retinta, benzida na vida, na fé de um farol. Pigmento cor terra violeta na tela pro amor renascer. Eu vou te pintar, te eternizar nas cores de um Monet. Vou mandar fazer uma moldura pra caber você. Amor amarelo que faz a gente crescer. Vou mandar fazer uma moldura pra caber você. Tu nesse par, tu é mon amour. Pinto bem, meu bem. Quando choro, misturo com tinta. Azul aquarela, nosso amor. Nosso amor tá no Louvre, até a cópia vale dinheiro. Vou mandar fazer uma moldura pra caber você. Um amor amarelo que faz a gente crescer. Vou mandar fazer uma moldura pra caber você. Aquarela, nosso amor na canção. Moldura não é prisão, nem tão pouco cativeiro. Nosso amor tá no Louvre, até a cópia vale dinheiro. Vou mandar fazer uma moldura pra caber você. Um amor amarelo que faz a gente crescer. Meus olhos ficaram cor de mel ao mirar tua beleza, e agora tocam um congo de ouro numa cidade ainda inabitada no centro do país, que é o meu coração. Os meus dedos me contaram que a mágica da probabilidade desse encontro foi cocriada por eles há muito tempo. Foi assim. Após o Big Bang ou o Bug do Milênio, não lembro, ouviu-se uma batucada e alguns juraram ter visto a do Feiras, outros, passistas de Madureira, sambando ao som de tamborins. O fato é que tinha no ar uma explosão brilhosa, confetes, pétalas de rosa, ou a boa sorte de fazer história e revolução empunhando cravos vermelhos nas mãos. Escopo e protótipo da insustentável leveza que a sua presença me traz. Peraí. Eu lembrei agora que naquela tarde eu morei por 5 segundos no teu sorriso. E quando eu voltei, boa parte da minha alma quis ficar em algum canto da casa. Abriu as janelas, acendeu um incenso na sala e colocou um samba de Dona Ivone Lara para tocar, que dizia: "Não chora, meu bem, que dias melhores já vêm."